Eu não nasci pra ser a outra. Mas já você é melhor ter isso que ser nada. Vive comendo dos meus restos, minhas migalhas. Se conformou em ser a segunda opção. De você eu sinto pena. Uma moça tão bonita se passando por amante, se iludindo com esse falso romance. Cê jura mesmo que ele ia me deixar? Olha pra aliança, é na minha mão que ela tá. Você que foi mulher para me trair, seja mulher também pra assumir. Pare de fugir e de se esconder de mim. Você tá precisando escutar umas verdades de uma dama da sociedade, pra aprender a conviver aqui. Lugar de amante é na zona. Ele nunca foi solteiro, pode ter certeza. A rapariga dessa história foi você, que me traiu e no final sozinha é que vai sofrer. Lugar de amante é na zona. Ele nunca foi solteiro, pode ter certeza. A rapariga dessa história foi você, que me traiu e no final sozinha é que vai sofrer. Sabe quem chegou? Carla Carol. Pra aprender a conviver aqui. Lugar de amante é na zona. Ele nunca foi solteiro, pode ter certeza. A rapariga dessa história foi você, que me traiu e no final sozinha é que vai sofrer. Lugar de amante é na zona. Ele nunca foi solteiro, pode ter certeza. A rapariga dessa história foi você, que me traiu e no final sozinha é que vai sofrer.